tem em minhas mãos, eu sou livre. Posso ser o juiz ou simplesmente o advogado, ser o vilão, interpretar o mocinho, conquistar da meretriz a patricinha, transformar o ódio em sentimento próspero, trazer a paz de espírito aos sofredores, converter o louco para ação, causar tragédia de avião andando de ônibus, dar nome aos órfãos da vida, chamar a política de carro desgovernado, dizer que o rico é o monstro mais feio e degenerado, ver num pedaço de papel a salvação para a vida, reconstruir os princípios a tempos despedaçados e descansar sublime pelo trabalho realizado. Jurunima no Sou, caneta do poeta.